Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô meu Brasil, tô chegando. Eu e a Copa do Mundo, faltam só 22 dias pra estreia do Brasil na Copa, né? É, o dia tá bem, tá raspando, tá chegando aí. Você tá animado? Eu tô. Então vamos torcer, né? Vamos torcer. A discoteca do Cleiton traz hoje a dupla Cleiton e Hugo. A Faculdade da Música apresenta o mestre Zé Augusto. A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração de hoje, uma oração muito bonita, permita, Senhor. A dica, uma dica de prudência. Você que gosta de andar com as calças arriadas parecendo a cueca, você vai saber o que, que significa isso, viu? Acho bom você suspender essa calça correndo. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, um dos seus maiores sucessos. E a lorota boa de hoje é a sogra gente boa. Essa é uma delícia de sogra, né? Na trilha sonora da minha vida, Marília Campelo de Paracatu, Minas Gerais, pediu e vai ouvir Milionário e José Rico. A sugestão do beijar traz o cantor Paulinho Reis. Eu começo trazendo aí Almir Sater, Trem do Pantanal. Terra, rumo a Santa Cruz de la Sierra. Sobre todos os trilhos da terra. Almir Sater, Trem do Pantanal. Eu entrevistei, passou ontem no programa e vai repetir no domingo, uma entrevista com o prefeito de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o Gilmar Olarte. Entre outras coisas, ele é também cantor. Ele é pastor, né, radialista, contador e agora prefeito, mas ele também sempre cantou. E essa música do Almir Sater, nós lá no estúdio, nós cantamos um pedacinho dela, a capela lá também. Né? E o Gilmar me fez um convite que eu vou aceitar. Depois das eleições, que até as eleições eu estou muito ocupado, eu vou conhecer Bonito, né, lá no Mato Grosso do Sul, que eu tenho muita vontade de conhecer. Gilmar, um abração para você. Eu sou fã incondicional dessa cantora, tive o privilégio de conhecê-la. Quando eu morava em Belo Horizonte, eu a vi cantando na inauguração de uma loja chamada B Moreira. Aí depois ela sumiu e já apareceu com aquele grande sucesso, né, dela, Conto de Areia. Mas hoje eu vou trazer Clara Nunes, Você Passa e Eu Acho Graça. Fazer você a flor de um jardim somente meu. Quis lhe dar toda a ternura que havia dentro de mim. Você foi a criatura que me fez tão triste assim. Ai, agora você passa, eu acho graça. Nessa vida tudo passa e você também passou. Entre as flores você mais bela, minha rosa amarela, quem te escolheu perdeu a cor. Tanta volta o mundo dá. Nesse mundo eu já rodei. Voltei ao mesmo lugar onde um dia eu encontrei minha musa, minha lira, minha doce inspiração. Seu amor foi a mentira que quebrou meu violão. Ai, e agora você passa, eu acho graça. Essa vida tudo passa e você também passou. Entre as flores, você é a mais bela, minha rosa amarela, quem te escolheu perdeu a cor. Sem saber que eu era nada, fiz meu tudo de você. Pra você fui aventura, você foi minha ilusão. Nosso amor foi uma jura que morreu sem oração. Ai, agora você passa, eu acho graça. Nessa vida tudo passa e você também passou. Entre as flores você era minha rosa amarela, que desfolhou, perdeu a cor. Clara Nunes e a última composição de Ataúfo Alves. Depois, logo depois que ele fez essa música, ela gravou, ele morreu, né? Ataúfo Alves e Carlos Imperial, Você Passa e Eu Acho Graça. o português Roberto Leal, Moreninha Linda. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Roberto Leal, Moreninha Linda. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Atenção, senhores contratantes de show, presidente do sindicato rural, prefeito municipal, diretor social de clube, você que é dono daquela lanchonete, aquela churrascaria da moda que gosta de fazer show, anote aí o telefone da RBM Música, que uma hora você pode precisar. 61 99 81 3601.

apaixonado por você. Segura coração, não para de bater no peito do peão. Apaixonado por você. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Paulinho Reis, apaixonado por você. Se você quiser ter o seu trabalho divulgado por esse grande divulgador, é só você ligar 61-9981-3601. O Flavinho é especialista em Minas Gerais. Ele faz um roteiro há mais de 30 anos. São mais de 300 emissoras de rádio que ele visita uma a uma. Não é daquele divulgador que manda pelo correio, né? Ele vai de rádio em rádio mesmo, viu? 61-9981-3601. No próximo bloco, o milionário José Rico, Cristiano Neves e Bruno Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A Marília Campelo de Paracatu, nas Minas Gerais, me mandou uma mensagem. Cleiton, eu ouço o seu programa todas as madrugadas pela Boa Vista FM 96,5 aqui em Paracatu. Eu gostaria que você tocasse uma música que marcou a minha vida, né, um fato importante na minha vida. Eu gostaria que você me fizesse recordar aí. Na trilha sonora da vida de Marília Campelo de Paracatu, Minas Gerais, Milionário José Rico, Coração de Pedra. Jamais amei na vida, jamais tive morada. Reconheço um grande erro, sou errado até o fim. Não penso em comentários pro que falam sobre mim. Tenho coração de pedra, não me considero vencido. Nunca soube o que é amar para não ser destruído. O dinheiro vale mais, porque amigo não tem. Meu amor é só de mãe, que do filho só quer bem. Coração de pedra. Dessa terra onde pisei, não quero deixar notícias dos lugares que passei. Não escrevo em minha campa, lembrança não deixarei. Não quero deixar notícias dos lugares que passei. Não escrevo em minha campa, lembrança não deixarei. Na trilha sonora da vida de Marília Campelo, em Paracatu, Minas Gerais, eu trouxe a dupla Os Gargantas de Ouro do Brasil, Milionário José Rico, Coração de Pedra. O novo ídolo popular do Brasil, Cristiano Neves, Acordo pra Sonhar. Eu acordo pra sonhar, gosto de sonhar te olhando. Sinto o coração pulsar, a vontade de gritar e

Bruno Aguiar, a Lua e eu. No próximo bloco eu tenho uma dica de prudência. Prudência e caldo de galinha não faz mal pra ninguém. Você que gosta de andar com a calça riada e parecendo a cueca, você vai ver o que que isso significa, viu? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Lá em Monte Carmelo, quem não perde o meu programa de jeito nenhum é meu amigo Baltazar, o Jovelino, grande jornalista lá de Monte Carmelo. Um abração para essa turma boa. Antigamente Monte Carmelo era a cidade das telhas da cerâmica, hoje é a progressista cidade, né? Meu amigo Simão Sarkis, desde que ele chegou lá, ele deu uma agitada na economia da cidade lá, que eu tô gostando de ver. De vez em quando eu dou um pulo com ele lá e dou um passeio lá. Turma boa demais, em Monte Carmelo, fica pertinho do Coró, 50 e poucos quilômetros, né? A dica de hoje é uma dica de prudência. Os meninos de hoje em dia têm uma moda, você já reparou, né? Eles bambeiam a calça e a calça fica mais baixa e fica parecendo a cueca, né? Você acha bonito isso, né? Você sabe o que, você sabe como é que surgiu essa moda? Como é que, eu vou te contar, e aí quero ver se você não vai subir essa calça correndo. É o seguinte, essa tendência nasceu nas penitenciárias dos Estados Unidos, em que os presos que estavam receptivos a manter relações sexuais com os outros presos precisavam inventar um sinal que passasse despercebido aos guardas prisionais para que eles não sofressem consequências. E aí eles passaram a usar essa moda de arriar as calças, né, e deixar a cueca aparecendo. Então aí isso significava que eles estavam disponíveis para fazer sexo com outros homens, né? Você sabia disso? Sabia não? Pois é, então é bom você saber. Rapaz, suspende logo essa calça. Isso é que dá, as pessoas ficarem copiando as coisas sem saber o que que é, né? É, rapaz, eu acho feio demais esse trem, mas agora, se você já sabe continuar com as calças baixadas, também é problema seu, ninguém tem nada com isso, né? Essa aqui é preferida da grande comunicadora Arla Maia, da Princesa FM de Dianópolis, no Tocantins, Cristiano Araújo, Amor da Gente. Com saudade dessa boca, dessa cara linda me pedindo fica. Tô com saudade do teu corpo, do teu colo, de você na minha vida. Eu tô querendo teu sorriso, os teus olhos pra encher de luz teu mundo. Eu tô querendo teu carinho, teu sossego, eu tô querendo ficar mudo. Tô querendo ouvir você dizer que sente saudade, que não me esqueceu e que também não tá com vontade. Daquele amor da gente, consequente e descarado, com jeito carente, sem vergonha e safado. Aquela loucura sem frescura e sem pudor, aquele nosso jeito tenso de fazer amor. Daquele amor da gente, consequente e descarado, com jeito carente, sem vergonha. Aquela loucura sem frescura e sem pudor, aquele nosso jeito tenso de fazer amor. Eu tô querendo teu sorriso, os teus olhos pra encher de luz meu mundo. Eu tô querendo teu carinho, teu sossego, tô querendo ficar mudo. Tô querendo ouvir você dizer que sente saudade, que não me esqueceu e que também tá com vontade. Vai daquele amor da gente, consequente e descarado, com jeito carente, sem vergonha e safado. Aquela loucura sem frescura e sem pudor, aquele nosso jeito tenso de fazer amor. Daquele amor a gente, consequente e descalado, com jeito carente, sem vergonha e safado. Aquela frescura e sem pudor. Daquele nosso jeito tenso de daquele amor a gente tá sequente descarado. Com um jeito carente, sem vergonha e safado. Aquela loucura sem frescura e sem pudor. Daquele nosso jeito tenso de fazer amor. Fazer amor. Cristiano Araújo, o amor da gente. Mais uma emissora de rádio transmitindo o nosso programa. Desta vez a Rádio Nova Paulista, lá de Caieiras, no estado de São Paulo. Lá o meu amigo Leandro, né? Leandro, um abração. Nosso programa passa lá de segunda a sexta-feira, às 14h30, né? O programa Cleiton Aguiar e mais uma emissora do estado de São Paulo, a Rádio Nova Paulista, em Caieiras. Um abração para o Leandro. Muito obrigado aos ouvintes da Rádio Nova Paulista. Cada dia surge uma emissora nova, né? Esse sistema nosso é muito interessante, porque praticamente todas as emissoras de rádio do Brasil têm algum espaço na sua grade. É difícil ter profissionais para suprir todos os horários, também como é difícil, às vezes, o comércio da cidade não é muito forte, né? Fica difícil remunerá-los. E o nosso trabalho, essa ideia do Edelson Moura, foi exatamente isso. Nós não queremos tomar o espaço de nenhum radialista, queremos apenas que os nossos programas sejam colocados nos espaços vagos que tem. Por isso é que nós damos a possibilidade de que as emissoras escolham o horário que quer passar os nossos programas, né? E se aí na sua cidade tem uma rádio que ainda não passa o nosso programa, é uma rádio por cidade, viu? É só entrar no site, não precisa falar com ninguém, não precisa pedir, é só entrar no site radioestudiobrasil.com.br, vê lá o programa Cleiton Aguiar, cadastrar. E você cadastra a sua rádio lá, você pode escolher o programa do Cleiton, da Márcia Ferreira, do Adelson Moura, do Maurício Fares, do Diego Valadares, do Jota Brito, né? Outros, uma série de programas que nós temos lá, absolutamente 0800. É de graça para você suprir a necessidade da sua emissora aí, da sua cidade, viu? Isso para a gente é realmente uma coisa muito boa, porque nós voltamos, depois, nós tivemos rompido o nosso contato com a Rádio Nacional, quando nós saímos da Rádio Nacional, tanto eu, quanto o Edelson, quanto a Márcia Ferreira, e tantos anos depois nós voltamos a ter contato com aqueles nossos ouvintes, e agora com essa história da internet, a meninada também está conhecendo aí, né, esse novo antigo jeito de fazer comunicação, que é o jeito dos comunicadores da Rádio Estúdio Brasil, tá bom? No Cantinho do Rei, um dos maiores sucessos de Roberto Carlos. Quando? Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Sofri, chorei, tanto que nem sei tudo que chorei por você, oh, oh, oh. Quando você se separou de mim, eu pensei que ia até morrer. Depois lutei tanto pra esquecer tudo que passei com você, com você, com você. E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci. Se alguém vier me perguntar, nem mesmo sei que vou falar. Eu posso até dizer: ninguém te amou tanto quanto eu te amei. Mas você não mereceu o amor que eu te dei. Oh, oh, oh. Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Agora eu nem quero lembrar que um dia eu te amei e sofri e chorei. Eu te amei e chorei. vier me perguntar, nem mesmo sei que vou falar. Eu posso até dizer: ninguém te amou tanto quanto eu te amei. Mas você não mereceu o amor que eu te dei. Oh, oh, oh. Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Agora eu nem quero lembrar que um dia eu te amei e sofri e chorei por você. Eu recordei pra você no Cantinho do Rei, Roberto Carlos, quando? Essa música faz parte do meu show. Eu tenho um show que se chama De Gonzagão a Raul Seixas, né? Que eu toco músicas basicamente dos anos 60 e dos anos 70, que foi uma fase áurea da música brasileira, né? Naquele tempo não tinha lepo-lepo, não. Alô, nota boa de hoje, quem me mandou foi o Martiniano Costa Filho de Paraguaçu, lá nas Minas Gerais, ele tá sempre colaborando com a gente. Diz que a sogra foi visitar o genro logo depois que ele casou. E o caboclo, quando casa-se, ele não fica querendo muita visita, não. Ele quer aproveitar, né? Mas a sogra chegou lá e chegou toda alegria, né? Bom dia, meu genro! Aí ele levou aquele susto e falou: minha sogra, a senhora aqui? Ela falou: o que a senhora vem fazer aqui? Ele falou: eu vou ficar aqui até vocês enjoarem de mim. Aí o genro mandou bem na lata dela, falou assim: uai, mas só não vai esperar nem um cafezinho? Eles gostaram demais da sogra. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é o dia do aniversário de Elmadão Oliveira, Paulete Roney, João Ricardo da Silva, o grande cantor e compositor Nildomar Dantas, lá de Goiânia, o Joedson, lá de Campo Formoso, radialista, lá de Campo Formoso, cantor, o Dimarco, da dupla com Luan, a minha querida amiga Flávia Garcia Bejar, lá de São Paulo, filha do meu amigo Flávio Bejar, Billy Rovaron, a minha querida amiga Fernanda Brito Franco, mais conhecida por Prifu, aqui em Brasília, filha da minha amiga Dorinha, Anilda Ferreira, Lani Paberan, Roberto Valcaster, Andréia Matias, Leide Guimarães e você, que está de aniversário hoje, não me avisou, eu não estava sabendo. Quero desejar a todos muita paz, muita luz e principalmente muita saúde, né? Saúde é fundamental. Interessante que a gente só dá valor na saúde quando perde, ou quando vê alguém da família da gente perdendo, né? Eu me cuido, eu costumo brincar que eu vou morrer sadio, mas a gente tem que preservar a saúde, porque não é brincadeira, a doença é um negócio terrível, né? Eu vou aqui à página 93 do livro de orações do programa Cleito Aguiar, da sua segunda edição, para trazer a oração: Permita, Senhor. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Permita, Senhor, que eu aceite as minhas derrotas, assim como fico feliz com as minhas vitórias, sem acusar nada ou ninguém ao meu redor. Que a cada dia eu possa agradecer pelo nascer do sol, como pela noite que se vai. Que eu possa perdoar a quem me fere, sem mágoas, sem me sentir uma vítima por isso. Que eu entenda que as dificuldades da vida fazem parte do meu crescimento como ser humano. Que eu possa ser um ombro amigo a quem precise, sem me sentir especial por isso e sem me revoltar quando esse mesmo ombro não é reconhecido. Que eu seja humilde e perceba que à minha volta outros sofrem bem mais do que eu. Que eu consiga sorrir mais, chorar menos e ser feliz com o que o Senhor me deu. Que eu consiga aprender que sou apenas mais um ser vivo nesse imenso universo e respeite todas as outras formas de vida como sendo criação sua. que eu tenha mais bondade, piedade, carinho, compreensão e amor para com meu irmão e, principalmente, me ensine a não pensar somente em mim, deixando de ser egoísta até em minhas orações. Obrigado, Senhor, pelo seu imenso amor. Amém. Belíssima essa oração, que está no livro de orações do programa Cleito Aguiar, no seu perfil número 2. Eu espero que até o final desse ano eu consiga lançar mais uma edição desse livro, né? É um compromisso que eu tenho, já lancei 37 mil livros desses, e que foram distribuídos graciosamente, né? Até a remessa de correio eu pago. Isso é uma coisa que a gente não pode ganhar dinheiro com isso, não. Já tem que fazer isso, é para esparramar mesmo a palavra de Deus nesse mundo que está precisando tanto, né? O avô do João, Cleiton Aguiar, eu vou voltar pro interior. Cidade grande, saí deixando tantos sonhos para trás. E hoje, depois de tantos anos, desses caminhos, desenganos, volto pra Minas Gerais. Ah, eu vou voltar pro interior. Consegui o que queria, estudei, até me formei doutor. Mas não existe nenhum livro neste mundo que ensine a ser feliz sem sentir dor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Estou voltando pelos mesmos caminhos, rememorando as histórias que contei. Curando as mágoas, cicatrizes mal fechadas, eu vou atrás daqueles sonhos que deixei. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Esse é o sonho praticamente de todos que saíram do interior, vieram para a cidade grande, conseguiram fazer a vida e a turma volta mesmo, né? Cleiton Aguiar cantou dele, eu vou voltar pro interior. E como eu tô falando em voltar pro interior, eu vou para Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta Goiá. Essa foi a primeira música do Goiá que foi gravada. Biai Goiá, Flor do Lodo. Thank you. esta madrugada calma e fria. Tenho a mulher me despedir. Deixo para sempre a boemia em busca de aventuras. Vou partir. Quem sou eu para mudar o teu destino? Não se muda o formato de uma flor. Tens a sina de vender falsos carinhos. Não nasceste para ter um só amor. Segue, mariposa, tua estrada, que eu também irei pra muito além. Na lama tu fizeste tua morada e eu quase caí nela também. Por recordar triste passado, e venha chorar nos olhos teus. Não posso mais viver a teu lado. Lembrando Goiás, ai Goiás, flor do lodo. Eu quero mandar um abraço para os meus amigos do Facebook que ficam me perguntando quando é que a 95 FM de Coromandel vai entrar no ar em caráter definitivo, quando é que o site vai estar no ar. Nós estamos dependendo de um problema. Lá onde é o local onde vai ficar a torre da rádio, não tem energia. E nós dependemos para isso da CEMIG. Nós já compramos já há uns 3 meses atrás, né, o transformador. Estamos aguardando que a CEMIG ligue a energia lá na torre para que nós possamos colocar os nossos equipamentos definitivos e possamos, enfim, né, entrar no ar com força total e com toda a nossa programação. Né? Mas eu não queria esperar mais, porque eu esperei 25 anos. Falei, não, vamos ficar operando em caráter experimental, com a potência reduzida, né, mas mesmo assim já está fazendo um sucesso danado. Mas eu quero dar essa explicação, porque as pessoas ficam me perguntando, né? O dia que a CEMIG ligar a energia lá, logo logo a gente põe a rádio no ar em caráter definitivo, tá bom? A frase irretocável do programa de hoje é de autoria de Elda Evelina Vieira. Perdoar é nunca se sentir ofendido ou magoado. É aceitar os outros com suas dificuldades e limitações, sem julgá-los em tempo algum. Essa foi a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Cleiton e Hugo. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Ontem foi ao ar uma entrevista muito interessante no meu programa de televisão, Conexão Brasília, com Cleiton Aguiar, eu entrevistei o prefeito de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Gilmar Olarte. Foi uma história muito interessante, porque ele era o vice-prefeito, o prefeito foi cassado, foi afastado, e ele assumiu há cerca de 60 dias. É um jovem, né? E me pareceu assim, uma pessoa predestinada, né? Ele é um pastor evangélico, uma pessoa que está com muito boas ideias, né? E a gente fica torcendo aqui para que essa nova geração de políticos possam fazer a diferença, né? Agora, no dia 5 de outubro, nós vamos ter a eleição. Pense bem quem você vai votar. Vamos escolher pessoas comprometidas, que nós precisamos mudar o rumo da política no Brasil. E no próximo domingo eu vou repetir a entrevista do Gilmar Olarte na Rede Brasil Televisão, às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Cleiton e Hugo, Me Dê Um Sinal. Quando a gente se viu pela primeira vez, foi tão lindo. Quando a gente se amou pela primeira vez, foi tão gostoso. De repente o desejo bateu pra valer, e uma forte emoção me levou pra você. E eu me entreguei demais. Quando a gente se viu pela última vez, eu chorei. A emoção foi maior que a razão, me machuquei. Como uma pluma solta no ar, flutuei em seus braços sem pensar. E eu te amei, te amei, te amei demais. Cadê você, cadê, cadê você, que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você, que levou minha paz? Escreva-me uma carta, anúncio nos jornais. Quando a gente se viu pela última vez, eu chorei. A emoção foi maior que a razão, me machuquei. Como uma pluma solta no ar, sem pensar. E eu te amei, te amei, te amei demais. Cadê você, cadê, cadê você, que não vejo mais? Cadê, cadê você, que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal. No outdoor da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais. Cadê você, cadê, cadê você, que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você, que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal. No outdoor da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Cleiton e Hugo, Me Dê Um Sinal. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, de 8 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula. Se vocês não estudar, vocês não vão sair da faculdade. Eu vou trazer aí o mestre José Augusto, Me Ensina. Quando eu olho pro teu corpo, sou paixão. Quando eu olho nos teus olhos, ilusão. Quando eu sinto teu perfume, me transformo em sonhador. Quando eu morro de ciúme, estou vivendo meu amor.